Dino? Oi. Ô, Dino, vou mandar pra... Eu tô chegando na barca. Que beleza, que beleza. Que beleza, que beleza. Que beleza, que beleza. Que beleza. Até que enfim, hoje é sexta. Eu vou sair pra curtir. Quero rever meus aliados que nunca mais eu vi. Só malucos de atitude, os caras da minha área. Candangolândia, minha quebra que eu tô em casa. Já posso imaginar a animação da galera com a pancada do som, marcando aquela presa. Neguinho fazendo as inteiras pra se divertir. Esta noite promete, vamos sair por aí. A procura de festa, nada de confusão. Se liga na ideia, servida de um preto sangue bom. É, vamos colar no pagodão pra ver o que tá pegando. São apenas 10 horas, o clima só tá começando. Eu vejo carros parados, estacionados no local. Altas zonas gostosas, etc e tal. Os manos estão a pampa, tomando uma gelada, curtindo a batucada que rola na quebrada. Olha quanta mulherada dando mole. Desce uma serva, tô a fim de dar um gole. Bebendo moderadamente, é claro. Não dou entrada pra mancada, não sou otário. Corpo suado, cigarro picado. Candangolândia é minha quebra, distante do Planalto. Que beleza, que nada beleza. Como um dia após o outro. Que beleza, que periferia, beleza. Periferia é periferia. Que beleza, que eu beleza. Eu quero a paz no meu povo. Que beleza. Tem uma festa rolando na rua de baixo. Não é a minha cara, não fui convidado. Tem muitos carros parados na porta, tocando aquelas músicas de playboy idiota. Viro meu caneco, curtindo o que rola. No meu Walkman só as pauleiras da hora. Olha o maluco me timando pra um baseado. Mas hoje não, tô na manhã, tô sossegado. Tô no barato, na balada de sexta pra sábado. No rolê noturno pela quebrada chegado. Vejo um tiozinho estirado na calçada, com a garrafa de pinga e a carteira jogada. Vou pro boteco escolher uma mesa, sentar com a mina e tomar uma cerveja. Chega um comédia e vem pro meu lado, me cumprimenta e já puxando papo. Pega o copo, dá um gole, pede um careta. Me oferece um relógio, quer me vender uma peita. Faz de tudo pra comprar um mesclado. O ladrão de varal tá fissurado. Olho no relógio, puta, já são 6 horas. Peço a saideira, tô saindo fora. Minha mãe me espera no portão. É, me recebe com sermão. Tô ligado, nem dou atenção. Entro no quarto, vejo tudo girar. Amanhã é outro dia maluco e muita coisa vai rolar. Que beleza, nada que beleza. Como um dia após o outro. Que beleza, que periferia, beleza. Periferia é periferia. Que beleza, que eu beleza. Eu quero a paz no meu povo. São 9 da manhã, já estou de pé. Tomando chá fria, bebo meu café. Que pano colocar, preciso me decidir. Talvez aqueles que comprei na feira da CI. Calça folgada, camisa larga, correntão de prata, cabeça raspada, lupa na cara. Tô no estilo saindo pro rolê. Vou dar um pulo no barraco do Dedé. Não sei se o mano tá em casa. Daqui da esquina escuto os pancadão do Aiva. E o que rola é rap nacional, Cog Racionais, facção central. Trocamos altas ideias, falamos do passado. Na estante o porta-retrato. Dona Maria traz um rango da hora. Aê maluco, tô saindo fora. É, o sol se põe, a noite se aproxima. Ainda não passou o camburão das 12h30. Tô de cabeça quente, cheio de problemas. Tenho que fazer um telefonema. O número da mina acho que perdi. Ha, deixa pra lá, depois ela liga pra mim. Vou colar no trailer do Guilherme. Tô de rango, um cachorro quente serve. Agora é tarde, já tá fechado. O jeito é voltar pro meu barraco. Entro no quarto pra descansar. Amanhã é outro dia, muita coisa vai rolar. Que beleza, nada que beleza. Como um dia após o outro. Que beleza, que periferia beleza. Periferia é periferia. Que beleza, que eu beleza. Eu quero a paz no meu povo. Que beleza. Acordo com o barulho do despertar.